que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? Se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero do coração. A paz não é o que se encontra no mundo. Que paz é essa que se arma pra guerra? Aonde está o fim da destruição? Ansiedade quer vencer o desespero do coração. O nome da paz é Jesus.